firmeza dá valor nas pequenas frases. Se há um caminho a seguir, e nem tudo isso é o fim, mas tem que ter coragem. E se grades prendem o teu corpo, mas teus pensamentos ainda fluem. Esqueça do crime, lembra da família. Lágrima é minuto, mano, de sabedoria. Ei, certo, tenha fé naquele lá de cima que te guia todo dia, faz seguir nossa sina. Não desista fácil, carregue sua cruz. O exemplo maior já foi dado por Jesus. Tá certo que aqui dentro até parece o inferno. O demônio sorri ao ver sofrimento eterno. Busca a liberdade a partir de agora, irmão. Veio da forma difícil a sua lição, mas nunca é tarde pra tentar mudar. Daqui pra frente a sua fé em Deus vai te libertar. Nada de gatilho, nem cena do louco. Vem as consequências, só cadeia e sufoco. Pra você e pra muitos o crime foi solução. Infelizmente pra todos só trouxe decepção, ilusão, solidão. Pra família sofrimento, me diz o que pensa nesse exato momento. Em desistir? Não, não pense assim. Vou te dar muitos motivos pra você prosseguir. Hoje pode tá aqui, trancado nessa cela. Amanhã pode tá junto comigo na favela. Aproveite este tempo e pare pra pensar se não vale a pena sua vida resgatar. O foda é saber que seus tru tá colado, tá curtindo lá de fora e você aqui trancado. É nessas horas que a gente vê que somente a família é o que trinca com você. A coroa, os irmãos, lado a lado, firmão. Família em primeiro lugar, no coração, sempre junto de você. Aí Zé, nós vamos tá. A vida é uma onda como as ondas do mar. Nada do que foi será de novo um dia. O que vale é ter minutos de sabedoria. O recomeço é dar valor nas pequenas frases. Se há um caminho a seguir, que nem tudo isso é o fim, mas tem que ter coragem. E se grades prendem o teu corpo, mas teus pensamentos ainda fluem. Esqueça do crime, lembra da família. Lágrima é minuto, mano, de sabedoria. Às vezes perto é tudo que é certo. Sei que dá momento que é difícil ser honesto. Só que já vi o mar, não azul, sim vermelho. Lágrima, sangue transbordando desespero. Mas se o nosso caminho trilhamos sempre junto, firme como rocha, firme como chumbo. Lembra do tempo que a gente era pivete? São tanta coisa que ninguém se esquece. Nosso pai, nossa mãe, nós cinco moleque. Lembrança na cabeça, instrumental dá um break. A infância sofrida, a miséria era embaçado. Nós sempre tava junto com uma caixinha do lado, vendendo laranjinha, cipá, picolé. Isso ajudou a manter a gente de pé. Cê lembra, né, Zé? O passado tá na mente. Hoje o crime é real e bateu contigo de frente. Tudo diferente, irmão, posso dizer. Começou com o André, agora com você. Difícil é esquecer a expressão da sua mulher. Choro e desespero, cê sabe como é, irmão. E a coroa ficava sem saber o que que ia fazer, preocupada com você. Me deu na visita um aperto no coração. Ver seu rosto abatido, tipo depressão. O nó na garganta quando eu vi você pedir. Cuida da minha filha até quando eu sair. Tá sendo difícil, dia após dia. Sem sua presença a casa é vazia. Não vai demorar pra você sair daí. A gente vai tá aqui firme e forte pra seguir. Uma nova vida te espera aqui fora. Tristezas do passado, o futuro é agora. Longe das armas, longe da pilantragem. Longe do crime, com sonhos não miragem. Eu tô ligado que não quis que fosse assim. Lutou por melhorias ao ponto de desistir. Já desistiu uma, não desista dessa vez. Não jogue fora o esforço que já fez. Você consegue, irmão, pode acreditar. Se precisar comigo, pode contar. Volta no tempo, Zé, é impossível. Lamento da lição, vi da forma mais difícil. Tamo lado a lado, você e eu, irmão. A vida é uma onda, como eu disse, ladrão. Nela tudo passa, tudo passará. Erros ou acertos não podemos reparar. O recomeço é dar valor nas pequenas frases. Se há um caminho a seguir, que nem tudo isso é o fim, mas tem que ter coragem. E se grades prendem o teu corpo, mas teus pensamentos ainda fluem. Esqueça do crime, lembra da família. Lágrima é minuto, mano, de sabedoria. Esperamos sua saída, de braços abertos. A família tá unida, correndo pelo certo. Seu corpo tá trancado, isso você já sabe. Mas os pensamentos nunca ficam atrás das grades. Não tem fronteira, suas boas lembranças. Nada consegue matar a esperança. O tempo passa aí, com ele traz vivência. O tempo perdido tome como experiência. O que tem que passar, nunca deixe pro vizinho. Quebre de cabeça erguida as barreiras do caminho. Lute por seus sonhos e não desista fácil. Não dê brecha pro inimigo que te leva pro fracasso. Seja persistente e encorajador. Lembre-se que na cruz o rei não fraquejou. A fé move montanhas, isso eu posso te dizer. A vida é uma onda, mas Deus tá com você. Que Deus ilumine, irmão, seus caminhos. Lembre-se que você nunca vai ficar sozinho. Todo mundo aqui de fora esperando pra te ver. Agora a mudança depende de você. O recomeço é dar valor nas pequenas frases. Se há um caminho a seguir, que nem tudo isso é o fim, mas tem que ter coragem. E se grades prendem o teu corpo, mas teus pensamentos ainda fluem. Esqueça do primo, lembra da família. Lágrima é minuto, mano, de sabedoria.